Todo sonhador é um passageiro, e todo passageiro é um sonhador. Eu me lembro, eu era um garoto. O sonho é o que temos de mais precioso. Saiba que a vida acompanha a tristeza. Saiba resistir, irmão, não mostre fraqueza. Nos altos e baixos já me acostumei. Espero, pois um dia chega a minha vez. Santo Antônio vai me ouvir, não vai me deixar só. Diferente do outro ano, esse vai ser melhor. Família e amigos, todos reunidos. Mãe emocionadas, revendo os seus filhos. Quantas vezes eu pedi pra você não desistir. Quem avisa amigo é, mas eu não quis ouvir. Coisa de menino, moleque levado. Infância que não volta, saudade do passado. Depois daquele dia, tudo mudou. Parece que não, mas o tempo passou. Abracei a rainha que me pegou no colo. Mãe, vai ser difícil, mas um dia eu volto. Vou tentar em São Paulo, que no norte não consegui. Com o coração na mão, deixo o lugar onde nasci. Passageiro, sou passageiro que passa. Passageiro, sou passageiro que passa. Passageiro, sou passageiro que passa. Passageiro, sou passageiro que passa. Visto a camisa, saio no rolê. 40 de temperatura, nada pra fazer. Lembra o Texas, cidade pacata. Tô vindo do Amapá, no começo do mapa. Cheguei em Belém, é estado mais lindo. Vi a multidão arrastada pelo sírio. O homem busca Deus, a mão segura a corda. Seguimos a Belinda, acompanhando Nossa Senhora. Deixo o Pará alguns quilômetros pra frente. Fenômeno da natureza, os lençóis maranhenses. O toque do tambor, o reggae na cabeça. Famosa São Luís, Jamaica brasileira. O Maranhão é lindo, mas já ficou pra trás. Cheguei em Goiânia, capital de Goiás. Cidade sertaneja, sou um passageiro. Moda de viola, praça do violeiro. BR-153, pra quem vem e pra quem vai. Passei em Frutal, estado de Minas Gerais. No rosto o semblante do moço desespero. Também vi a paciência do povo mineiro. Passageiro, sou passageiro que passa. Passageiro, sou passageiro que passa. Passageiro, sou passageiro que passa. Passageiro, sou passageiro que passa. Depois do quinto dia, aumenta o anseio. Tô chegando em São Paulo, São José do Rio Preto. Fico imaginando como que vai ser a probabilidade de quem me viu crescer. No começo eu lembrava, saudade apertava. Teve até um dia que fugi de casa, tive medo de morrer. Ninguém me esperava, torturado pela vida, ofendido com palavras. Queria ser igual o colega da escola. Tem um boné do Mengão, um tênis de mola. Nos laços da vida, a ferida, o corte. Adolescente, rebelde de aparência forte. Busquei muito longe, distante de tudo. Aprendi uma das coisas importantes do mundo. Não se vence com a força, mas com o equilíbrio. Temos que ser justo pra vencer o invencível. Passageiro, sou passageiro que passa. Passageiro, sou passageiro que passa. Passageiro, sou passageiro que passa. Passageiro, sou passageiro que passa. É, seu moço, independente de onde eu vim e pra onde eu vou levar os ensinamentos da vida comigo. Amapá, São Paulo, tamo junto.